Capítulo 25: Matando a Criptonita. Três cenários afligem os crentes a respeito do pecado. Primeiro, existem aqueles que escolhem ignorar o pecado por causa de seus corações duros, estão imunes à realidade de partir o coração de Deus. O Senhor lamenta sobre eles. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável. Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Jeremias 8, verso 12. A consciência deles é fraca, às vezes até a ponto de ser cauterizada. Segundo, e tão perigoso quanto, existem aqueles que acreditam na mentira de que todos nós somos pecadores por natureza e que o sangue de Jesus é poderoso o bastante para nos livrar da sentença, mas não da escravidão do pecado. Agarram-se firmemente à verdade de que nos tornamos santos em Cristo, mas acreditam na mentira de que não é necessário viver uma vida santificada. Esse era o tipo de ensinamento propagado na igreja de Tiatira. Paulo aborda essa mentalidade especificamente quando escreve: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, versos 1 e 2. Esses dois primeiros cenários são claramente identificados como criptonita, que é a prática voluntária do pecado que enfraquece um cristão, assim como qualquer comunidade de crentes. Aqueles que se encaixam nessas duas categorias são dados ao pecado, são aqueles que ouvirão Jesus dizer: Afastem-se de mim no dia do julgamento. Ver Mateus 7, versos 20 a 23. Em terceiro lugar, existem aqueles que estão lutando para se libertar do pecado. Eles querem sair, mas o pecado os aperta. Ainda não descobriram na palavra de Deus como exercitar sua liberdade pela fé. Quando pecam, seu coração fica partido por causa do seu amor por Deus. Eles se arrependem verdadeiramente, mas caem no pecado de novo após algum tempo. Infelizmente, uma das coisas que os mantém em escravidão é a culpa e a condenação daquilo ao qual estão presos. A vergonha de seu pecado os oprime. Se você pertence ao terceiro grupo, por favor, ouça-me. Jesus nos diz: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, versos 3 e 4. A razão pela qual nosso mestre nos diz para perdoarmos alguém que peca, mas se arrepende genuinamente várias vezes por dia, é porque devemos perdoar assim como nosso Pai Celestial nos perdoa. Efésios 4, verso 32. Por favor, saiba que se você pecou várias vezes, mas toda vez se aproximou de Deus genuinamente, com o coração partido em verdadeiro arrependimento, você está perdoado e o sangue de Jesus o perdoa como se você nunca tivesse pecado. Não castigue a si mesmo, pois isso retira a grandeza do sangue de Jesus e coloca a justiça nas suas próprias obras. Você nunca poderá ser salvo nem perdoado fazendo isso. O perdão é o presente gracioso de Deus. Esse é o terceiro cenário que gostaria de abordar neste capítulo. Quero compartilhar a minha história de como a palavra de Deus me libertou. Eu não conseguia me libertar. Quando eu tinha 12 anos de idade, alguns amigos me apresentaram a revistas pornográficas. Nós a compartilhávamos uns com os outros e nem preciso dizer que logo fiquei viciado. Comecei com pornografia mais leve, mas rapidamente avancei para materiais mais pesados. Isso levava a fantasias sexuais que eram incontroláveis na minha mente. Eu sentava com os meus amigos do ensino médio e ficava observando as meninas e imaginava que estávamos tendo encontros sexuais. Eu era consumido por forte desejo sexual. Aos 19 anos de idade, entreguei a minha vida a Jesus Cristo numa reunião no meu alojamento na universidade. Muitos pecados e imediatamente perderam poder sobre a minha vida. Bebedeira, palavrões, comportamento inadequado com meninas, rudez e muitos outros comportamentos ímpios parecia ter simplesmente desaparecido. No entanto, a pornografia e o desejo sexual não perderam seu poder sobre mim. Eu ainda estava preso e não conseguia deixar aquilo. Toda vez que sucumbia a esse pecado, eu me arrependia rapidamente e pedia perdão a Deus com sinceridade. Antes de ser salvo, eu nem pensava duas vezes antes de atender ao meu desejo sexual, mas simplesmente me rendia quando a vontade surgia. Depois de ser salvo, entrei numa batalha contínua. Não queria ver pornografia porque sabia que era contrária ao comportamento santo, mas parecia ser mais poderosa do que a minha força para resistir. Em 1982, aos 23 anos de idade, casei-me com Lisa. Pensei que o desejo iria desaparecer porque agora estava casado com a mulher dos meus sonhos. Porém, isso não aconteceu e, na verdade, ficou pior. Se houvesse qualquer tipo de pornografia nas minhas proximidades, eu era atraído. Quase como aparas de aço são atraídas a um imã. Isso afetava o meu relacionamento com Lisa, tanto na cama quanto em outras áreas de intimidade. Em 1983, entrei para o ministério e ainda batalhava contra a pornografia. Minha convicção que aquilo era errado ficava cada vez mais forte. A minha posição de servir na igreja era cuidar do nosso pastor, de sua família e dos nossos preletores convidados. A nossa igreja era uma das mais reconhecidas nos Estados Unidos e recebíamos muitos pastores e preletores famosos. Um deles era conhecido por seu ministério de libertação. Ele havia estado na Ásia por alguns anos e os relatos documentados sobre como pessoas eram libertas de vícios ou demônios eram fenomenais, às vezes até surpreendentes. Deus o usava de forma muito profunda. Seu nome era Lester Sumrall. No outono de 1984, ele veio à nossa igreja para fazer um seminário de 4 dias. Eu fui seu anfitrião novamente. Eu já o conhecia bem das visitas anteriores. Dessa vez, quando eu o transportava no carro, estávamos sozinhos. Pareceu-me um momento oportuno para me abrir e compartilhar sobre a minha luta contra a luxúria. Eu me humilhei e fui brutalmente sincero porque queria sair daquilo. Lester falou severamente, como um verdadeiro pai na fé falaria. Eu ouvi cuidadosamente cada palavra e depois pedi desesperadamente que ele orasse para que eu fosse liberto. Ele fez uma oração muito forte, mas para o meu desapontamento, nas semanas e meses seguintes, não experimentei nenhuma mudança. Continuei a lutar contra a luxúria depois disso. Aproximadamente 9 meses depois, ofereceram-me um apartamento para tirar um tempo para orar e jejuar. No 4º dia do jejum, nunca vou me esquecer dessa data, era 6 de maio de 1985, eu fui completamente liberto daquele espírito de luxúria enquanto estava orando profundamente. O Espírito Santo me guiou a ordenar fervorosamente que a luxúria deixasse a minha vida. Eu fiz isso e a autoridade que veio sobre mim era além de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Eu ainda estou liberto hoje, graças a Deus. Por que depois? Após caminhar em liberdade por 2 anos, uma pergunta incômoda surgiu e eu a levei ao Senhor em oração. Pai, eu não entendo. Eu me humilhei diante do Lester, aquele grande homem de Deus, já que muitos foram libertos através do ministério dele. Por que eu não fui liberto naquele dia em que ele orou por mim? Por que só fui liberto 9 meses depois? O Senhor começou a me mostrar a minha vida durante aquele período. No outono de 1984, quando Lester veio ministrar, eu estava orando toda manhã por pelo menos 90 minutos. Estava fazendo aquilo por 2 anos. Acordava às 5 horas e antes das 5h30 já estava saindo de casa sozinho e orava até às 7. A minha oração mais apaixonada era: Deus, usa-me para levar muitos a Jesus. Usa-me para curar os doentes. Usa-me para libertar as pessoas, para impactar as nações para Jesus. Eu orava isso vez após vez, dia após dia, pedindo que Deus me enviasse para o ministério e abrisse portas que ninguém mais pudesse fechar. Orava com forte paixão. Certo dia, naquele mesmo outono, eu estava na minha rotina normal de oração matutina e clamando como estava fazendo há meses, até mesmo anos. De repente, num momento fervoroso de petição, o Espírito Santo falou comigo: Filho, você pode até ganhar multidões para Jesus, libertar muitos, curar os doentes e acabar no inferno para sempre. Eu fiquei desorientado. Como pode ser? Será que estou ouvindo mesmo o Espírito Santo? Eu estava um pouco hesitante ao que havia acabado de ouvir, até que ele quebrou o silêncio mais uma vez, dizendo: Filho, Judas deixou seu trabalho para me seguir. Judas pregou o Evangelho, curou os enfermos em meu nome, libertou pessoas em meu nome, e Judas está no inferno. Eu fui criado católico e fazia apenas 5 anos que eu havia me convertido, então isso que eu estou descrevendo não me era familiar. Eu tremi, ou melhor, estremeci quando ouvi suas palavras. Eu estava tremendo e com medo de falar. Ao mesmo tempo, também estava completamente perplexo, mas sabia que Deus estava falando. Fiquei admirado por sua presença. Por fim, reuni forças e perguntei com reverência: Então, o que é que devo buscar mais? O que tem mais importância? Escutei a resposta claramente: conhecer-me intimamente. Após aquele encontro, percebi através do meu estudo bíblico que esse era o maior desejo de Davi, Moisés, Paulo e todos que haviam terminado a vida com sucesso. Paulo declara: Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Filipenses 3, verso 8. A busca dele era conhecer Jesus intimamente e, a partir desse conhecimento, transpirar um ministério poderoso. Eu estava buscando o ministério, ao invés de conhecer Jesus intimamente. Naquele dia tudo mudou. Então, o foco principal das minhas orações matutinas passou a ser: Senhor, eu quero te conhecer da melhor forma que um homem pode te conhecer. Quero te agradar da melhor forma que um homem pode te agradar. Mostra-me o teu coração. Revela-me o que é importante para ti e o que não é. Ensina-me os teus caminhos e que a minha vida te traga alegria. Eu ainda saía cedinho de manhã, mas os meus pedidos fervorosos agora seguiam essa linha. Eu não percebia o que estava acontecendo, mas Deus me mostraria depois. Então, a resposta para minha pergunta: por que não fui liberto quando Lester Sumrall orou por mim? Começou a entrar em foco. Depois, Deus falou comigo: Quando você se abriu para o evangelista, você estava com medo de que esse pecado o afastaria do ministério para o qual você sabia que o havia chamado. Você tinha medo que isso o desqualificaria. O foco da sua tristeza era você, era uma tristeza segundo o mundo. Ele continuou: 9 meses depois, porque você estava clamando para me conhecer intimamente, o seu coração estava partido, porque você estava partindo o meu coração com o seu pecado. Você sabia que eu morri para libertá-lo desse pecado e odiava participar de algo que me levou para a cruz. O foco da sua tristeza estava em mim, era uma tristeza segundo Deus. Paulo declara à igreja de Corinto: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte, segundo Coríntios 7, versos 9 a 10. A palavra grega para salvação nesse versículo não significa necessariamente ser nascido de novo. É a palavra soteria, que é definida como segurança, libertação, preservação do perigo ou da destruição. O dicionário completo de estudos de palavras, Novo Testamento. Isolemos a palavra libertação nessa definição e insira no versículo acima. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à libertação. Eu fui liberto e foi a tristeza, segundo Deus, que abriu a porta para isso acontecer. Duas tristezas. Dois tipos de tristeza, uma é segundo Deus e a outra é segundo o mundo. Como cada uma se distingue? As experiências do rei Saul e do rei Davi ilustram a diferença. Como discutimos num capítulo anterior, Saul desobedeceu a Deus no incidente com os amalequitas. Quando foi chamado pelo profeta Samuel, ele negou, mas Samuel foi implacável. Então Saul colocou a culpa no povo. Somente após a persistência do profeta Samuel, Saul finalmente disse: "Eu pequei." Depois que confessou, disse rapidamente a Samuel: "Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel." 1 Samuel 15, verso 30. O foco da tristeza de Saul era si mesmo. Samuel o havia envergonhado ao confrontá-lo na frente de sua equipe de liderança e do povo. Ele queria que sua honra fosse restaurada. O rei Davi, por outro lado, pecou grandemente, cometeu adultério com a esposa de outro homem e manipulou o assassinato do marido dela para cobrir seu pecado. O profeta Natan o confronta na frente de sua equipe de líderes e do povo. No momento em que o pecado é exposto, Davi se joga ao chão e diz: "Pequei contra o Senhor." 2 Samuel 12, verso 13. Saul disse: "Pequei." Davi disse: "Pequei contra o Senhor." Aqui está a diferença. Davi fica com o coração partido porque machucou o coração daquele a quem ama. Sua tristeza não estava focada em si mesmo, como a de Saul. E isso se confirma quando Davi passa a noite inteira na presença do Senhor e jejua por 7 dias. Ele fica completamente desolado pelo que cometeu contra Deus e deixa isso muito claro quando clama: "Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me." Salmos 51, verso 4. A tristeza, segundo o mundo, é focada em nós mesmos. Quais são as consequências? Serei julgado? Serei desqualificado? Sofrerei por causa do meu pecado? O que as pessoas pensarão de mim? E por aí em diante. A tristeza, segundo Deus, foca em Jesus. Eu machuquei o coração daquele a quem amo, e não importa o que ele decida, a sua justiça é justa e verdadeira, e eu me renderei diante de sua misericórdia. Viva isso! Agora eu estava liberto, mas ainda precisava que a minha mente fosse renovada. Isso levou 2 ou 3 anos. Antes de maio de 1985, se houvesse pornografia nas minhas proximidades, eu não conseguia resistir à sua atração. Agora, eu conseguia resistir e era capaz de virar o rosto. Porém, se uma mulher bonita passasse do meu lado com uma roupa apertada, eu tinha que virar os olhos para o outro lado, sem dar aos meus pensamentos a oportunidade de se desviarem. Essa não é a liberdade completa que Jesus nos dá. A libertação não estava completa ainda. Há uma diferença entre ser liberto e tornar-se liberto. Eu fui liberto no dia 6 de maio, mas Jesus diz: e conhecerão a verdade, e as verdades vos tornará livres. João 8, verso 32. O objetivo é tornar-se liberto, e para isso, o nosso ser precisa ser permeado pela verdade. Ao longo do tempo, eu permaneci na palavra e em oração, e a minha mente começou a ver coisas que Deus vê em relação às mulheres. A primeira mudança de paradigma ocorreu quando a percepção de que todas as mulheres são filhas inundou o meu coração. Eu sei que isso não soa como um pensamento profundo, mas verdadeiramente foi para mim. O Espírito Santo me mostrou que toda mulher é a filhinha de um papai ou de uma mamãe. Elas não são um pedaço de carne, como eu as enxergava antes de minha libertação. Um pouco depois, uma revelação ainda maior veio ao meu coração. Ficou claro para mim que todas as mulheres são criadas à imagem de Deus e Ele as coroou com glória e honra. Gênesis 1, versos 26 e 27 e Salmos 8, verso 5. Mais uma vez, isso pode não soar profundo, mas foi uma revelação do fundo do meu ser. Agora, se a pornografia aparece diante de mim, é algo ofensivo. Sim, o que antes me cativava, hoje, na verdade, me causa repulsa. Agora, se uma mulher atraente passa por mim, eu não tenho que virar o rosto como fazia alguns anos após ter sido liberto. Agora posso olhá-la nos olhos e dizer amigavelmente um olá, sem ter nenhum desejo inapropriado por ela. Descobri o poder da graça de Jesus Cristo. Percebo que a maioria dos cristãos vê a graça como salvação, perdão de pecados e um presente imerecido. Porém, ela termina aí para a maioria. Comecei a perceber que a graça de Deus são todos esses atributos incríveis, mas também nos capacita a mudar, a fazer o que a verdade nos chama a fazer. Será que podemos possivelmente acreditar que o presente imerecido de Jesus nos liberta da eterna sentença do pecado, mas não é poderoso o bastante para nos libertar da escravidão do pecado? Você nunca poderá me convencer do contrário. Eu sei, já experimentei essa graça transformadora de vida e agora sou liberto. Sou tão grato por Deus ter feito isso por mim e sou muito grato porque Ele fará o mesmo por você. Foi uma batalha, não uma caminhada no parque. Foi preciso persistência e oração fervorosa. Muito provavelmente será o mesmo para você. A boa notícia é que você não pode falhar, porque a graça e o amor de Deus não podem falhar. Então acredite nisso e torne-se liberto. Entre em ação. Deus é o seu salvador e não há outro. Nenhum programa de 5 passos, nenhum esforço humano, nenhuma lista de regra pode nos libertar da escravidão do pecado. No entanto, isso não significa que Deus nos liberta do nosso pecado enquanto não fazemos nada. Deus irá libertar você, mas buscá-lo requer ação. Buscar o nosso Pai Celestial com as motivações certas, conhecê-lo e não para receber algo dele, é o que levará você à sua libertação. A pergunta é: quão importante para você é ser liberto? Você irá separar tempo para buscar a Deus? Irá retirar-se por um tempo, caso necessário? Irá clamar sem parar até que tenha encontrado a presença dele e tomado posse de suas promessas? Irá aproximar-se dele, permitindo que ele configure a agenda de seu tempo juntos? Irá buscar libertação do pecado por causa do seu relacionamento com Ele e não só porque isso afasta você da vida que deseja? Irá humilhar-se para permitir que líderes estabelecidos e santos orem por você e tenham voz na sua vida? Calcule o risco da sua escravidão, mas também calcule o risco da sua liberdade. Então busque a Deus com todo o seu coração. Ele está esperando para conhecer você intimamente.